Momento Saúde. Informação é o melhor remédio. No dia 8 de julho, o presidente Jair Bolsonaro sancionou com 14 vetos o projeto de lei 1142, para proteger indígenas e quilombolas, retirando a obrigação do governo federal de oferecer água potável, materiais de higiene, cestas básicas, leitos hospitalares e recursos emergenciais para a saúde indígena. O indígena Pancararu e assessor de comunicação da APOIME, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Alexandre Pancararu, explica como essa medida afeta os povos indígenas e suas consequências. Esse daí é um ato de genocídio aos povos indígenas, aos povos negros e à comunidade mais carente do país. Então, o impacto ele é muito grande. Apesar de estar na margem do Rio São Francisco, a gente não tem água potável. Nosso povo ainda é abastecido por caminhão-pipas. E isso também reflete a outros povos indígenas. Então, na situação onde a gente vê que a pandemia está em contágio comunitário dentro das aldeias, e a gente vê que o modo básico de preservação é a higiene, e a pessoa não tem água para lavar a mão, tem muita questão financeira nos povos indígenas, mas tem família que vive do Bolsa Família, mas vai optar em dar comida para o seu filho ou comprar uma máscara. Então, eu acho que essa é uma situação muito preocupante. Mas, por outro lado, essa pandemia ela está revelando várias coisas. Está revelando o ódio, mas também está revelando a solidariedade e a bondade das pessoas. Então, tem essa ação coletiva também nas comunidades indígenas. Então, um ajuda o outro. E também muitos apoios também que vêm de fora. Que nem a POIME e a PIB desenvolveram a vaquinha online e conseguiu comprar, né, cesta básica, matéria de higiene. Então, isso já vem uma solidariedade das pessoas não indígenas também que viram a nossa necessidade. A vaquinha ainda continua, né, porque, infelizmente, a pandemia ainda existe. Você acabou de ouvir o indígena Pancararu e assessor de comunicação da APOIME, Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo, Alexandre Pancararu, que falou sobre as dificuldades que os povos indígenas enfrentam sem políticas públicas que levem em consideração as suas necessidades. Para doar, basta acessar apib.info e fazer sua doação. Para mais informações, acesse Rádio Paulo Freire, .fpe.br. Carla Nogueira, para o Momento Saúde. Momento Saúde, uma produção da Rádio Paulo Freire e da Universitária FM, com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE.